Zerando 4. Tá, eu 105. Brito, Bravo Mike. Oscar, Quebec, ciente. Está autorizado o táxi, me chame para ingresso no Pat 5. Brito, Bravo Mike, solicite ao centro Recife em 128 decimal 8, alterno 126 decimal 0. Ok, quer declarar com o Recife em 128 alternando 126.0, Vitor Bravo Mike. 1260, após o etapa dessa via para 2000 pés, que é legal no 015. Após o etapa, via 2015, 260. Deixa eu quanto para o posicionar. Demora. No 04, tem livre pouso no 0, vento 190 graus, meia dúzia nós. Livre pouso no 0, gol ou no 04. November, X-Ray Tango, prossiga no passo 4, está pronto para acionamento? Sim, está autorizado o táxi, seu número 2, me chame para o ingresso. Eixo 3, com controle Salvador, frequência 119, decimal 35. Roberto, Quebec para cruzamento, dá 17. O gol no 983, chama o controle 19, decimal 35. Romeu, Quebec. Papá, Romeu Alfa, Quebec. Está autorizado o cruzamento. Vai prosseguir via Quebec, Mike, e me chame na Lima para prosseguir. Quebec, Mike, chamaremos na Lima para prosseguir. Romeu, Quebec. Bruno 01 no 4, seu solo 29, direita 219. Direita 219, obrigado. Uma C500, pé. Chegou as transferências de comunicações, o Kilo Oscar Alfa. Irá prosseguir até a Praia de Pitanga? Estou agora praticamente 31 minutos para o farol da Itapuã. Certo, mas irá prosseguir até aí, Lauro de Freitas, até a Praia de Pitanga? Positivo, senhor. Sente, até a Praia de Pitanga, praia de... o Kilo Oscar Alfa. Chame Torre 118 decimal 6. Questão 118 decimal 6 para a coordenação e cruzamento da pista. Segundo o colega, pista 17. 7, 18, 6. Até a volta. Engano Fogar Alfa na escuta da torre. Quilosca Alfa. Quilosca Alfa, está autorizado o cruzamento. O cruzamento da final 35, Quilosca Alfa. 500 pés, via litoral. Positivo? Afirmativo. O Índia November Alpha está na escuta da torre? Ok, nós recebemos uma informação do Salva Aero, que ela está recebendo informação do Elch, ok? O Elch da sua aeronave. Estava acionado, confirme. Colossan 3002, a posição é 07, para puxa bem o acionamento. Ok, não, teremos que coordenar novamente com o Salva Aero. Nós recebemos a ligação que seria informação de Elcio proveniente de sua aeronave. Então quer dizer que o senhor verificou, então não está, não é isso? Gente, o Indy November Alpha então alinha e mantém na pista 107, aguardando para decolar. Temos um cruzamento na final 35 a 500 pés. Confirmando então, 500 pés, litoral sul, afastando. Índia Tango, Índia Bravo, autorizado litoral sul, decolagem da 197, curva direita até a Ribeira, acionado 0137, controle 0935. Do ponto de espera, se autorizado, seguindo o cruzamento na 33, para mim, se autorizado pelo Nordeste, imediato já. Ok, o Novembro aceitando, está autorizado para seguir, comprou o Nordeste a 500 pés. O vento 220 graus, meia dúzia nós. Novembro aceitando, atende apenas a aeronave que está prestes a interceptar a final da pista 17. Tem aeronave, está atento do tráfego, Novembro aceitando, circular. Fora do solo, chama controle com autorização. Tem o Tiro Tabaco Solar na sua escuta. Tanque está puxando no 7, vai ficar a retaguarda do tráfego e assim que o mesmo iniciar o táxi, só prossegue a retaguarda via Índia Alfa até o ponto de espera, novamente com a torre quando lá. 1015 na justiça. Pode ser, 1015, Índia Alfa, segue o aeronave da Sam. Roberto, você bem aqui. Gol no 0 no passo, Alfa e do Juliette. Utilizando para cruzar a final da 28. Aditivo, vou agilizar cruzar 28. Novembro X-Ray Tango com a proa Nordeste, chame o controle na frequência 119.35, confirmando se vai prosseguir o deslocamento até quantas milhas. Novembro X-Ray Tango vai até antes do Forte Senhora, vai aproximadamente 10 milhas após o litoral sul, se autorizado o controle 186. Novembro X-Ray Tango. 119.35. 935, Tango. Controle Salvador, para favor, Novembro X-Ray Tango. O Kilo Oscar Alfa, Kilo Oscar Alfa, atende a helicóptero, à sua esquerda também a 500 pés, Kilo Oscar Alfa. Positivo, eu já tenho o mesmo aqui no TCAS e no momento estou cruzando já 28 livrando. Ok, copiado, Kilo Oscar Alfa, então mantenha-se em separação visual com o mesmo Kilo Oscar Alfa e aguarde transferência. Kilo Oscar Alfa. O Índia November Alpha está autorizado a decolagem da pista 17, o vento 190 graus 8 nós. Após a decolagem, irá manter espera no setor sul, aguardando para o cruzamento da final da... Confirmando, cruzamento do aeródromo. E passando aí buraquinho, informa o tráfego está a 500 pés no setor, mantendo regra de voo visual. O meu aceitando. Instalação visual, reporta em buraquinhos, o Novembro X-Ray Tango. O Novembro X-Ray Tango já é buraquinho, senhor. Ah, 30 segundos de voo. Sim, chegou no 260, torre 1186. 286, obrigado. Novembro X-Ray Tango, reporte próximo aí à a praia de Arembepe. Em Arembepe, então o Novembro X-Ray Tango. São 3896, autorizado final e SX Ray. Autorizado em LS 7-4 e o controle opera 1935, com o torre 186. Quebec Serra, agilizando, tem livre pouso, pista 17, vento 220 graus 7 nós. E todos na faixa utilizando, Quebec Serra. Quebec Serra, vai chamar a torre 1186, o ajuste 10 no 5, qual o PAB? 5. O Gol no 260, apenas para informação, temos aeronave prestes a pousar na pista 17. Continue sua aproximação, ao toque da mesma iremos autorizar o seu pouso. Ok, aguarda no 260. 26.0, Gol no 397, obrigado. Que lógica, Alfa, prossiga. Retornando para o sobrevoo, chamarei para o retorno. Gente, irá prosseguir até que praia agora? Até mais umas 3 milhas, depois retornarei. A escuta para o regresso, Quilosca Alfa. Sua escuta para a coordenação. Então 3896, torre agora 118, decimal 6. 3897.0, pronto. 1260, livre pouso 10, vento 220 graus 5 nós. Livre pouso 260. Torre Altan 3896, bom dia. 3896, muito bom dia, continue na aproximação, aguarda a pista livre. Continua aguardando, pista livre 3896. 1397, mantenha um ponto de espera aguardando, bom dia. Bom dia, aguardando, 397. informe, 350 Recife, decola da 10, primeira esquerda, via Peruíbe 58. Pucajã, Mucaju, 5176, jornada 35. Tem Matheus, 02 Portão, chama o ponto para o puxa acionado. Varemos, Henrique. 32, bom dia, aguardando para o cruzamento. Turno 260, seu solo 38, direita, 1219. Direita, 219, ó. San 3896, vento, 220 graus, 05 nós, tem livre pouso na pista, 10. Pouso autorizado, 10, San 3896. November XC Tango, equipamento é um Romeo 44. Desculpa, November XC Tango, não copiei a mensagem. O equipamento da sua aeronave é um Romeo 44? Positivo, senhor. Afirmo. Complete essa curva à direita e após irá prosseguir no cruzamento sobre a vertical da torre em November Alpha. Olha a curva, passará na vertical da torre em November Alpha. Temos setor aí do litoral. Nordeste, esteja atento, mantendo regra de voo visuais. O meu, questão 9 é MFC Tango. MFC Tango, sentido tráfego, não visual ainda com a aeronave, mas está botando 600 pés na linha do litoral, MFC Tango. Gente, que lógica, Alfa, temos tráfego aí a sua retaguarda, mantendo 500 pés, é um Romeo 44. Esteja atento e mantenha regra de voo visuais. Positivo, senhor, eu tenho a aeronave do Tiqueza aqui, ok? Gente. Mas irá manter a proa norte e aguardará a transferência para o controle Índia November Alpha. Altitude em Pelô. 2000, sem restrições, 1015, autorizado FCI 4236. Controle de Salvador, muito bom dia. Triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, controle. 28. Autorizado o cruzamento, passou 32. Voo no 397, ali mantém na pista 10. Ali mantém na 10, voo no 397. 3896, seu solo foi os 40, direita 1219. Direita 219, 3897. Já passou o setor atrás de buraquinho, mantendo regras de voo visuais. Seu destino é Salvador? Dia Matilde, senhor. Gente, mantendo regras de voo visuais, reporte próximo atrás de buraquinho com o. Tripa para Romeu Lima. Confirme equipamento? É um Romeu 44. Gente. Vai apontar a terra de buraquinho, o Papá Romeu Lima. Astor 32, mantenha a posição e chame o solo 121 décima 9 para prosseguir com seu táxi. Gente, mantenha chamar a solo, Astor 32. Gol no 397, o vento de 200 graus com meia dúzia nós está autorizado a decolar da pista 10. Autorizado a decolar de 10, gol no 397. Dia 35, positivo. Gente, reposta então, próximo é praia de buraquinho para o cruzamento, prosseguindo no reboque de faixa. Positivo, senhor. Nossa escuta para a programação. Pastor 32, mantenha taxiway Delta, aguarda a passagem da Airbus da TAM, após segue o tráfego, aguardando para prosseguir até o ponto de espera, informe que o tráfego vai prosseguir até o portão 1. Gente, vai prosseguir o tráfego da TAM, Pastor 32. Passaria agora para Ponte 119-35. Para a direcionar a flor de buraquinho, Índia November Alpha. Copiar. Eu sou a Índia Bravo. No passe 4, autorizar o táxi, me chame para ingresso. Ah, para ingresso, prazo. Salvador, aqui é o Papão Mil, Índio November Alpha, decolado, V17. Índio November Alpha, mantém as regras de voo visuais, virá prosseguir até que setor? Controle Salvador, Papão Mil, November Alpha, Índio November Alpha, controle. Vai prosseguir na um corredor forte até 20 milhas, senhor. Índio November Alpha. A gente mantém as regras de voo visuais, temos vários traços no setor da Praia do Ford, de 1000 pés até a altitude de 500 pés. Esteja atento a vários traços adicionais nos setores. Índio November Alpha. Está ciente do tráfego, vai coordenar com controle a separação do mesmo. A intenção é, após 14 milhas, executar a subida a 2.500 pés para o treinamento. Reporte para a sua ascensão, Índio November Alpha. Reportará para a ascensão, Índio November Alpha. Controle Salvador, bom dia, igual no 397 na Dael. Bono 397, bom dia. Contato, sub mantém 360 na saída da Elida Bridge. Da Elida Bridge, ascensão 360, bono 397. Controle Salvador, Papa Rolê no meio, breve 6, pego. O controle prossiga. O November aceitando, senhor. Em Arembep, já efetuou 180 para a volta para São Azul, está autorizado. Mantendo os 70 AVL, November aceitando. Mantendo as regras voo visuais, temos tráfego no setor, a 500 pés também, o Romeu 44. Agora transferindo as comunicações. Ok, November aceitando, está sem tráfego do papo do Tito Papá Romeu Lima. Acredita que está na seção. Vai, afirmativa. Nós temos tráfego adicional possível para o setor. O November é aceitado. 601, confere. A intenção é fazer um sobrevoo, ir até o farol da barra. Aguarde. São 3602, vento 190 graus. Agora 0612 nós, tem livre decolagem da 10. Afirmativo, está iniciando a decolagem até 3602. Está sobre o mar. Sente, reposte no, na lateral do farol da barra, Tango de Abraço. Lateral do farol da barra, reposte na lateral, Tango de Abraço. Controle, o número 6 já está visual com o pico da Paulo Lima. Sente. Informação, Romeu Oscar Quebec mantém como número 1 no ponto de espera. Afirmativo, Romeu Oscar Quebec. Está autorizado, Romeu Alfa Quebec, está autorizado a alinhar e manter na pista 10. Vai alinhar e manter, Romeu Alfa Quebec. O Lima Delta Lima, Lima Delta Lima, confirmando, decolou de busca vida a 500 pés, o seu está no litoral, informa intenções, não copiei. A intenção é até próximo ao farol da barra e regressar para busca vidas novamente. Via litoral. Acho que é daqui. 4235. Lame Torre, 198 desse mal meio, vamos pôr o azul 4235. 86, obrigado. Então nós temos, em coordenação com o controle, também dois helicópteros, ok, a 500 pés. E o Indian November Alpha que acabou de decolar para prosseguir no corredor fóssil a 1000 pés. O senhor está visual com os mesmos? Negativo, Sara. Ok, então atento à movimentação no litoral. O Lima Delta Lima aguardando para o cruzamento da 28. Positivo, Sara. Vai fazer 360 no setor nordeste a 500 pés. Positivo, chama a torre agora, 198 decimal meia abaixo, torre 32. 935, bom dia, tanto 3602. Azul 4235, continue na aproximação e aguarde pista livre. 4235. Controle, bom dia, tanto 3602, decolou nessa escuta. Contato radar vigilância, subindo para o nível 300. Afirmativo, pode voar a Dael? Autorizar direto rumo de Dael. Obrigado, Dael, tanto 3602. Tipo Papá Romeu Lima, chama agora a torre, 118 decimal meia para ingresso de tráfego e pouso na pista 10. Seja atento, tráfego à sua frente a 1000 pés, fazendo reboque aí de faixa. Tá visual com os dois tráfegos, vai chamar a torre no 186, grato senhor, Papá Romeu Lima. É. Para a descida, o Juliette, que vai aquilo. Desça para o estudo de tráfego, reporte cruzando 3000 em descida. Juliette, que vai aquilo. Vai aquilo. 110, ok? Estou ciente, mantenha o setor aguardando o cruzamento, porque não está autorizado o cruzamento da 28. Positivo, vamos aguardar o cruzamento da 28 aqui, Lascal. Torre Salvador, é o triplo Papá Romeu Lima, tá visual com os dois tráfegos, agora na vertical de buraquinho, para pouso no 17. Triplo Papá Romeu Lima, sim. Prossiga então com a proa para interceptar a final da 17, ok? Não prossiga pelo litoral, temos já um condicionamento de 3 helicópteros a 500 pés também. O senhor está visual com os mesmos? Estou visual com um helicóptero e com um avião. O terceiro helicóptero não. Afirmativo. Então prossiga então com a proa da final da 17. O Pupinho vai voltar para buscar vidas então, sem cruzar a 28. Azul 4235, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 0612 nós. Livre pouso 4235. Lulinha, aceitamos visual com o tráfego não identificado. Vai chamar 286 para cruzamento, não é aceitamos. Machu. Controle 3602, pode voar Leira, tem a formação bem aqui em Dael. Chuva restrita agora nível 180 pelo centro Recife. Está autorizado voar direto Leira, tá 3602. Ok, restrito 180, vando Leira, tá 3602. Agora na frequência 251, alterno 33 decimal 25. 1251, 1-33-25, bono 397, bom domingo. Patrulho Romeu Alfa Quebec. Não copiei. Prossiga para o controle. Papa Romeu, Romeu Alfa Quebec. Romeu, Romeu Alfa Quebec. Contato na decolagem. Sub mantenha 360, saída da El Leda após bridge. Leda bridge. Só confirmando, nós livramos a frequência da torre sem contato em vista do congestionamento da mesma. Positivo? Sem problema, está conosco, amigo. Obrigado. Estão autorizados a prosseguir para o cruzamento da final da 28. Reportem para o cruzamento da 35. Pelo Alfa, vai ficar no cruzamento da 35 e eu tenho mesmo aí à minha direita na posição de 3 horas aí, o helicóptero, ok? O Rops 422. Copiado, Kilo Oscar Alfa. Chame para o cruzamento da 35. Chamarei, Kilo Oscar Alfa. Liberando foi tango, já para o cruzamento da pista 28, senhora. Chama a 35. Bata, senhora. Da presente está autorizado direto para Bata, o vento, 170 graus com 7 nós. Autorizado direto Bata, Papá Romeu Lima. O pastor 32 ali mantém na pista 10. Ali mantendo o pastor 3. Tá, clear for final left approach, runway 10. Descend and maintain 2000, I'm clear for final ILS, runway 10, under 5IS. Bom dia, Gono 738, informação Júlia. Gono 738, sem identificação, desse mantém 050, na chegada Mari, aguarde o LS X-Ray, pista no 0, ajuste no 015, Gono 738. Pente 050, desse da Mari, para a final da 10. Pronto, corta. Brexit Tango, me informe, por gentileza, o estimado que irá prosseguir para o sobrevoo em Stella Maris. Brexit Tango, a 30 segundos de voo em Stella Maris. Copiado, na escuta permanente da torre, novembro Brexit Tango, e o tempo estimado de sobrevoo, o senhor teria? Em diante, que irá manter 2500? Estimativo, da presente, na frente a 2500, 10 para treinamento de sol. Gente, na escuta para regresso, em de novembro. manter escuta para regresso, corrija 9 graus. Acionamento bom no 015. Chamará para acionamento no 015. Oscar Alfa vai prosseguir via litoral, me chame para o cruzamento da final da 35. Para informação, temos um helicóptero a 500 pés, realizando sobrevoo próximo à final da 35. Positivo, eu estou ciente do helicóptero, tem ele no TICAS, chamarei cruzamento da 35 aqui, Oscar Alfa. Para a coordenação da sua subida. Ok, vai chamar o centro, 125 no 3325, obrigado. November X Ray Tango já liberou o eixo da pista 35. Copiado November X Ray Tango, ainda prosseguindo para sobrevoo em Estela Maris. Positivo, Tango. Passão 32, o vento 170 graus, meia dúzia nós, tem livre decolagem da pista 10. Kilo Oscar Alfa para cruzamento 35. O Kilo Oscar Alfa está autorizado o cruzamento da final 35, atentando o helicóptero à sua direita a 500 pés, aguarde transferência para o controle. Gente, Kilo Oscar Alfa. Aceitamos já a fim de sobrevoo, está com a proa de Itapuã no momento, está autorizado o controle. Copiado, November X Ray Tango, atento à sua esquerda, ok? Helicóptero também a 500 pés do quilo, Oscar Alfa. Mantenha-se, confirmando, ao tráfego do quilo, Oscar Alfa, e mantenha-se em separação visual com o mesmo, November X Ray Tango. Mantendo separação visual com o quilo, Oscar Alfa. Mantendo agora 15 pés novamente, passando pelo hotel, autorizado com o controle. Copiado, aguarde em transferência, tanto o senhor como o quilo Oscar Alfa. O Torre é o Lima Delta Lima, decolado de busca-vidas novamente, está sobrevoando o setor nordeste. É, vai permanecer no mesmo aqui, que está difícil o cruzamento da 28. De decolagem da pista 10, mantenha-se com proa norte agora e aguarde instruções a 500 pés. Proa norte, o Lima Delta Lima, Lima pode ser pela linha do litoral, senhora? Aguarde prosseguir pelo litoral, aguarde. O Pastor 32, informação de tráfego, à sua esquerda, helicóptero a 500 pés decolou, chamou esta torre e o mesmo já está livrando o seu eixo, Pastor 32. Chame agora o controle na frequência 119 decimal 35. Controle, decimal 35, bom dia. Lima Delta Lima, prossiga para a torre, informe por gentileza as intenções. Aguardando, beleza. A intenção é seguir aqui mais uma ou duas milhas à frente pela linha do litoral e depois regressar pro busca-vidas novamente para pouso e corte. Ok, copiado. Está autorizado para seguir via litoral Lima Delta Lima na escuta da torre. Na escuta Lima Delta Lima. O November X-Ray Tango e o Kilo Oscar Alpha são mesmo controle na frequência 119 decimal 35. Tango. Oscar, grato, bom dia. November X-Ray Tango, mantendo regras de voo visuais, reporte passando o farol da Barra, November X-Ray Tango. Barra, Tango. To land runway 10, wind 220 degrees, 3 knots. Clear to land, and there's 558. Instalação. Eu tenho aqui o helicóptero. estava aqui na minha posição de 11 horas. Que local? Sente, mantendo regras de voo visuais.